Webjet 6749, request taxi with 123 on board for hours 20 minutes of an H in Galio. Clear taxi, hold 4G runway 10, QNH 1012, Webjet 6749. Azure, clear taxi, hold point runway 10, QNH 1012, 6749. Torre 201, complete, aproximação, torre 186. 186, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, tá 3201, bom dia, externo, baixado e travado, 1-0. Autorizado pouso, pista 10, 110 graus com 8 nós, o TAM 3201. 110 com 8 nós. Autorizado pouso na 10, tá 3201. Webjet 6749 and ready for departure, hold point 1-0. Hold position. In position, 6749. Pushback saneamento, Web 5717, portão 4. 5717, MTAX. Amanhã. Line up and wait. Line up and wait, runway 10, 6749. TAM 3201 ao 58, libera direita, Alfa, Juliette, portão 8. Direita, Alfa, Juliette, para o 08, TAM 3201. Clear takeoff, 110 degrees, 10 knots. Group takeoff, 6749, runway 10. Si. Salvador, bom dia, Webjet 5898, formação Delta, autorização 340 para confins. Só um instantinho, copo. Salvador Web 5898. 5898, só estativo para sua cópia. Sim, senhor, é só para pedir acionamento da posição enquanto aguarda a cópia. Qual é a posição? Tá na 11. Ciente, informe, aguarde cópia. Sim, está autorizado o acionamento, aguardando cópia 5898. Web 67, 6749, airborne at 00, contact Salvador Departure 119 at small 8. 1198, bom dia. Pro táxi objeto 5717139 a bordo 4 horas, Guarulhos. Good morning, objeto 6749, aclimatou em 340. I'm in the tank for level 340, any chance to fly be dead? 6749, maintain fly direct to dial position. Clear to fly direct dial, thank you, 6749. Ponte Cara pronto, 5717. Autorizada a linha de cola 110 com 89, 5717. Linha de cola, 5717. No 703-198, bom. 198, bom. 5898 acionado, pronto na posição. 5898 autorizado com fins 340, decola da pista 10 direita, da Euleda Bridge, após Bridge direto conforme o plano. Controle 198 e aciona 5540. Da Euleda, Leda Bridge, cola 10 com a direita, 198 controle, transponder 5540, 5898. Pronto para o push? Afirma. Chama o táxi. Valeu, táxi 5898. Salvador, Rio 5973, bom dia, qual é a chamação Delta? Bom dia, Rio 5973, desça para 2 papéis, chegada Mari, ajuste no 012. Para 2000, comigo 12, Mari, Rio 5973. crossing flight level 180, 6749. Objeto 6749, call Recife, 125.1, if unable, 13325. Not sure, Recife 1251, if unable, 13325, 6749, bom dia. Bom dia. Para o táxi Objeto 5898 com 97, 3 horas e 25, alterna Galeão. 97, Galeão, 4h25. 3h25. Ponto de espera, chama pronto, ajuste 1012. Ajuste 1012, chamará pronto, pode esperar na 05898. Objeto 67, corrigindo 5717, chame Recife, 13325, alterna 1251. 3325251, obrigado, até a próxima. São Paulo, Esperança da Manzero, pronto, Webjet 5898. Utilizada a linha de decolar, pista 10090 com 89, Web 5898. A linha de decolar da 10-5898. Oi Salvador, bom dia, é o 5808 da Web, formação Delta, autorização Goiânia. 5808 agora de cópia. Vai dando 5808. Na escuta do esquerdo, meu. Prossiga. Minha autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Precisado iniciar no pátio 3, chame na saída do pátio. Sente. Controle Salvador, meio 5973, interceptando o localizador, pista 1-9. 5973, complete aproximação, torre 18-6. 18-6, grato. Salvador, Rio 5973, a 3 minutos e meia da externa, pista 1-9. Gente, Rio, aguarda a pista livre. Agora precisa ler Rio 5898 aos 17198, bom voo. Bom dia. Vai, MC. O Rio tem livre pouso, vento 090 com 89. Livre pouso, pista 1-1 no Rio 5973. Ajuste 1012. O 9970 autorizado do ITAP. Controle, bom dia, Web 5898, decolou 3 mil pés, Israel Lito. Bom dia, 5898, vigilância, subal 340, conforme autorizado. 98. É pra Israel? 898 autorizado. Web 5808? 5808, já vou fazer a sua cópia, só um instante. Opa!